الله الله الله الله مولانا الله الله الله الله الله الله مولانا الله الله الله الله الله الله مولانا الله.